no município de Almirante Tamandaré, Jardim Paraty, próximo ao Parque São Jorge, que salvou 34 anos de idade. As informações era eletricista de automóveis, só que já vinha sendo ameaçado. E nós vamos mostrar agora o momento da explosão de um caixa eletrônico em Curitiba. Os assaltantes renderam funcionários e clientes de uma loja de conveniência. Um caso incrível no interior do Paraná. Bandidos assaltaram um mercadinho, mas antes passaram num posto policial e levaram armas, a viatura e um guarda fardado para o roubo. 5 homens foram mortos brutalmente em uma chacina na noite de sexta-feira, pelo loteamento de chácaras na cidade de Piraquara, região metropolitana de Curitiba. 2 menores foram detidos por policiais da Rony no bairro Ganchinho, na capital paranaense. Em poder deles, a polícia encontrou um revólver calibre 38, 600 gramas de maconha e 1,4 kg de crack. Filho Parra do Guabirutuba. Foi neste local que aconteceu um duplo assassinato na noite, terça-feira. Com placas de São José dos Pinhais, do interior do Celta, 2 homens desceram armados com pistola calibre 380 e passaram atirados. Segundo a polícia, mais de 20 tiros foram disparados. Em menos de 24 horas, o Instituto Médico Legal da capital paranaense recolheu 3 corpos dentro de rios aqui em Curitiba. O primeiro no rio Belém, posteriormente no rio Atuba e, em seguida, no rio Barivi. Ao meu lado, o delegado de homicídios. Delegado, é um fato que preocupa as autoridades. Corpos encontrados dentro de rio. Uma menina morreu depois de ter sido arrastada pela correnteza. Ela e a amiga retornavam de uma escola quando foram levadas pela enchente devido a fortes chuvas que caíram na região metropolitana. Aqui nesse trecho da rua, elas acabaram sendo arrastadas pela correnteza e caíram nesse valetão céu aberto. Rodaram para baixo uns 400 metros. Infelizmente, a garotinha não teve a mesma sorte e pereceu afogada. A situação aconteceu aqui no município de Almirante Tamandaré. O resultado disso foi uma criança que acabou saindo da escola, infelizmente morreu afogada. O resultado vocês mesmos podem ver. A população aqui completamente revoltada. Está todo mundo revoltado. Também fazer o quê? Ninguém nos socorre aqui, ninguém nos ajuda. E o que a gente pode fazer? Porque nós não temos mais por que recorrer. Se tivessem tomado uma providência antes. Isso é revoltante, indignante para uma pessoa que é mãe também. Isso é falta de responsabilidade do nosso governo. 5 pessoas foram baleadas aqui na rua Vila Resistência, na cidade industrial de Curitiba. E um policial federal foi morto ao trocar tiros com bandidos que tinham assaltado uma lotérica no começo da noite de ontem no centro de Curitiba. E detalhe, a lotérica fica ao lado da Polícia Federal. O mapa da violência divulgado hoje pelo Ministério da Justiça, assustadora. O número de assassinatos em Curitiba cresceu bastante e 2 das 10 cidades mais violentas do Brasil estão no Paraná. Guaíra, no oeste do estado, e Campina Grande do Sul, na região de Curitiba. Tranquilidade só na aparência. A cidade de apenas 36 mil habitantes ganhou um título preocupante. Campina Grande do Sul tem a 3ª maior taxa de homicídios do país, segundo a pesquisa feita entre 2006 e 2008. A conta leva em consideração a quantidade de mortes e a população do município. Terra da morte. Outra cidade do Paraná ocupa o 10º lugar, Guaíra, na região oeste. De 98 até 2008, o número de assassinatos aumentou no estado inteiro. O Paraná passou de 14º em quantidade de homicídios para 9º colocado entre os estados brasileiros. A região de Curitiba é a 2ª do país onde a violência mais cresceu em 10 anos. Fica atrás apenas da região metropolitana de Salvador. O número de assassinatos triplicou na última década. Entre as capitais do país, Curitiba saltou do 18º lugar em índice de homicídios para o 6º. As mortes de jovens de até 24 anos também foram alvo da pesquisa. No estado, metade das mortes de adolescentes entre 16 e 18 anos em 2008 foi violenta. Foz do Iguaçu e Piraquara estão entre as 20 cidades mais perigosas para os jovens. Foz está em 15º lugar e Piraquara em 20º. Em Cascavel, o governador Beto Richa comentou os números da pesquisa. Uma vergonha para um estado como o Paraná ter taxas de homicídio tão altas quanto as que estão sendo apresentadas. O dobro, mais que o dobro, do estado de São Paulo. O que é isso? Falta de investimento, planejamento, divisão estratégica, investimento em inteligência, equipamento e aparelhamento das nossas polícias e, principalmente, a falta do efetivo da Polícia Militar.